gente traça. Por teu amor não há o que eu não faça. Vida, vida virou, a roda girou e você chegou na minha vida. Meu bem, eu só queria te dizer que eu não me arrependi de amar você. Impossível não ouvir Moda Sertaneja. Eu ando louco de saudade de você, morto de vontade de te ver. Eu ando louco de saudade de você, morto de vontade de te ver. Mas não é à toa, você é essa pessoa linda que me faz querer demais. Vejo a sua boca e te vendo louca, não me canso nunca de dizer. Se apaixonar. Moda Sertaneja. Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que eu fazia, ele era meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não mais hão de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro, caboclo bom, decidido, na viola dolorido, e era peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas das nossas viagens em motim, viajamos mais de 10 anos, vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Mas, porém, chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajamos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde passamos a noite numa festa do divino. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de comprar boiada, mataram meu companheiro, acabou o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque a gente era unido. Quando vi seu documento, me cortou o coração. Vim saber que o Chico era meu legítimo irmão. As melhores rádios são Target e apresentam agora Moda Sertaneja. Viver tão feliz como eu no sertão. Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show no céu, deito pra assistir. Deus e eu no sertão. As horas não sei, mas vejo o clarão. Lá vou eu cuidar do chão. Trabalho cantando, a terra é a inspiração. Deus e eu sertão. Não há solidão, festa lá na vila. Depois da missa vou ver minha menina. De volta pra casa, queima lenha no fogão e junto ao som da mata vou eu e um violão. Deus e eu no sertão. Deus e eu no sertão. Target Rádios, todo mundo ouve e ama. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Encerramos a primeira sequência com Vitor e Léo, Deus e Eu no Sertão. Antes, Daniel, Eu Amo Amar Você. Ainda, Christian e Ralph, Vira Virou, Maria Cecília e Rodolfo, Três Palavras. Ouvimos também Zezé de Camargo e Luciano, Serafim e Seus Filhos, Bruno e Marrone, Juras de Amor, iniciando o programa com Chitãozinho e Chororó, Fogão de Lenha. Por aqui, Juliano Luz, para milhões de ouvintes em todo o planeta. Acesse www.targetw.com, a referência para o mundo, com tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Intervalo bem rápido e já voltamos com Moda Sertaneja. Daqui a pouco voltamos na rede internacional Target Radios. Moda Sertaneja. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Estamos de volta na rede internacional Target Radios, Moda Sertaneja. Apertar, eu chego, rei, meto espora. Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Essa saudade apertar, eu chego, rei, meto espora. Pula boi, pula cavalo e boi. Coração pula no peito, lembra do amor que se foi. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Essa saudade apertar, eu chego, rei, meto espora. Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Essa saudade apertar, eu chego, rei, meto a espora. Eu não fico de fora. Essa saudade apertar, eu chego, rei, meto a espora. Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Essa saudade apertar, eu chego, rei, meto a espora. Pula boi, pula cavalo e boi. Coração pula no peito, lembra?

coração irá sentir o meu calor. Assim, eu louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando pro infinito e pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir sozinha e estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar. Seja bem-vindo ao território dos sertanejos, Moda Sertaneja. Cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Vou levando minha vida nesse vai e vem. Não tem chuva, não tem noite, não tem dia. Cada cidade que passo levo alegria. Quantas estrelas já vi iluminando o céu. Madrugada de sereno vai ao meu chapéu. Passei tantos janeiros, já senti tanta saudade. Cada ida, cada volta, só felicidade. Minha vida é segurar as rédeas do possante, lobo da estrada, fera do volante, louco, apaixonado, mais um viajante. Igualzinha a vida de um peão, também tem saudade no seu coração. Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão. A todos os caminhoneiros que transportam o progresso do nosso Brasil, vai o abraço de César Menotti e Fabiano. Quantas estrelas já vi iluminando o céu. Madrugada de sereno vai ao meu chapéu. Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade. Cada ida, cada volta, só felicidade. Segurar as rédeas do possante, lobo da estrada, fera do volante, louco, apaixonado, mais um viajante. Minha vida é igualzinha a vida de um seu cavalo vai meu caminhão. Minha vida é segurança, rédeas do possante, lobo da estrada, fera do volante, louco, apaixonado, mais um viajante. Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão. Cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Um sucesso atrás do outro. Moda sertaneja. Nós dois e o desejo no ar. Cada beijo que rola faz o mundo parar. E eu só penso em você, uma força do coração. Cada minuto que passa aumenta a minha paixão. Você me faz sonhar e acordar flutuando no céu. E eu sei te amar, o nosso amor é uma lua de mel. E pode o céu desabar e a terra toda tremer, que eu jamais vou deixar de te amar, te querer. Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer, juro que meu coração vai ser só de você. E pode o céu desabar e a terra toda tremer, que eu jamais vou deixar de te amar, te querer. Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer, juro que o meu coração vai ser só de você. Joga a mão pra cima assim, quero ver! Você me faz sonhar e acordar flutuando no céu. E eu só sei te amar, o nosso amor é uma lua de mel. Só você! Que eu jamais vou deixar de te amar, te querer. Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer, juro que o meu coração vai ser só de você. E pode o céu desabar, a terra toda tremer, de te amar, te querer. E o sol aparecer, juro que o meu coração vai ser só de você. Vamos lá, moçada! Claro que não. E o sol aparecer, juro que o meu coração vai ser só de você. E a terra toda tremer, enquanto a lua brilhar, juro que o meu coração, o meu coração vai ser só de você. Vai ser só de você. Vai ser só de você. Moda sertaneja. O trem desandou. O trem desandou, coração pirou e perdeu o freio. Por conta de uma paixão que chegou chegando e acertou em cheio. Tô vivendo um aperto, mas pra dar jeito eu tenho a ciência. Vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência. Vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência.